pot să-i dai solicita omul operator din Schengen, a fost la unul. Afirmativ, informația aia. Mai stai gentile, aici nu ajate să-mi tot urmeze, aici sta în stă dificil. Poți o parchi, oi, în anul șegonic, ei? Aia, poziția aia, o, aia, adică. N04, só informando, eu já cheguei com o infraero. O mesmo informou que, não entendo muito bem, mas o mesmo que finaliza é o que vai acoplar o navio. Ah, está chegando alguém aqui, uma moto aqui, com toda a celeridade. Muito obrigado pela gente. Nada, tranquilo. Pesar táxi em frente, Índia e Alfa, reporte pronto, ponto de esperada 10, o ajuste no 0 no 8. No 0 no 8, mas isso é o táxi em Alfa, ponto de esperada 1 no 0 no 8. No 076, bem-vindo a Salvador, solo as 34, vive direita, táxi na minha escuta, prossiga via Alfa e reporte esta Juliette. Bom dia, boa noite, direção na direita, Alfa, antes da Juliette, informa o 076. S47, pista livre, autorizado a linha em decolar, dá 1-0, vento 1-0 graus com 10 nós. 747, web, decolar 238, controle 20.8, bom voo. Grato, boa noite. O 076 vai ingressar Juliette, portão 02. Juliette 02, no 076. Salvador, boa noite, Webjet, 6747, decolou, cruzado 500 pés. Sete, sobe 360, vigilante. 360, autoriza a proa de Leda. Autorizado. Salvador, boa noite, Fernando 24. Bom dia, Salvador, boa noite, Fernando 624. 6224, para 2 mil pés na via chegada a mão com 1018. Gente, via chegada a mão para 2 mil pés, 1018, Fernando 624. Salvador 3398, nessa proa está autorizado com o táxi do procedimento. Quem chamou? 3398. O 398, agora subvetor para sequenciamento, vai voar na proa 020. Nessa proa, autorizado LS, descendo para 2000 com 1018. Sim, Felipe, na proa 030, dando 3398. E o 5972, autorizado LS, reporte estabilizado. O terra está pisado, Rio 5972. Essa proa 020 pro 3398 está autorizada, aliás. Confirma a mensagem para o controle? Não, 3398, né? Essa proa autorizada, aliás. Foi autorizada, aliás, essa proa. Porém, a partir de agora autorizado e reassumir em Duna, chama estabilizado. 3398. Negativo Duna, mantém a chegada, 6224. Vem, mantém a chegada, 6224. Zordão, Rio, 5972. Rio chama a torre agora, 118-95. 118-95, obrigado, até já. Boa noite, Salvador, meu cordial. Boa noite, eu Rio, 5972. Agora, torre, 118-95-3398. 10-1, eu vento 130 graus com 10 nós, vento na 10. 7, 5972. Baixar travado. Enter. Web 6747, chama agora Recife, 251, alterna 3325. 251, 3325. Boa noite. Boa. Roger, mantém. Confirmando que chamou o 3398 da TAM? Afirmativo. A transmissão está um pouco ruim, hein? 3398. Quando tem aproximação, são maletas está livre. Reparte com o trem embaixo travado. Tráfego avistado. Eu aguardo, 3398. Cuidado, vai, localize a costa. Então, 4. Autorizado, chame táxi. Vai chamar. Bom, Fiat, trip 5515, descida quando no ponto ideal até o nível 50. ...5972, bem-vindo, salas 48, direita, e prossiga Alfa, aquilo, parte 3. Lembrando, Matheus, sua presença, parte 3. Isso, Matheus. 398, tem pista livre, pouso autorizado, vento 140 com 10. Autorizado, pouso 90, 30. Tá baixado, travado? Linha 224, vetor sequenciamento, vai curvar agora na PRO 090. O limite dessa PRO será a magnética 140 no 40 de Simbra. Vento 03, descent 2000 feet, altim série 1018. Salvador, boa noite, eu tava 3305, informação alfa, pronto cópia, Recife nível 330. Sim, estou para a Puca, só um minuto, cópia 3305, já aprovado 330. Puca aguardando, obrigado, tava 3305. 3398, solo agora, 51 no direita, táxi na escuta, alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, 08, na sua escuta. 63.62, tá com 4 horas, alternado. Aprovado o táxi, o Ocean 633, reporte ponto de espera pronto, 1018 ajuste. Vai, depois. Trip 55 no 5, voa pelo. Voa pelo, 55 no 5. 03, centralize now, power 18895. Mantenha o ponto de espera. Vou rotar o Lipo 03, run inside. 7203, clear to land, runway 10. Wind is 150 degrees and 9 knots. Agent clear to land on Lipo 03. Decola de imediato, quando autorizado. Após o P3 da Força Aérea, dirigindo manobras, ali mantém a guarda fechada livre. Salvador, boa noite, Chinelo 6224, no IHS, estão na tela. Fazendo a aproximação, 6224, informo o tráfego da companhia ingressando para a decolagem, aguardo pista livre. Gente, aguardando pista livre, Chinelo 6224. Lipo 03, turn right, taxi, and taxiway Echo, and after... Confirm, you have condition the leaving the runway in the Manipo, and the metal Lipo, correct? Visando no 40 para 050. Estimativo, vai completar a bomba para 2010 ou seguinte reporte estabilizado? Para 2000, reporte estabilizado. 55 no 5. Cara de palácio na 313. Ajuste no 0 no 8, vento 1 no 40 graus com 10 nós, pouso autorizado. Gente, no 0 no 8, autorizado pouso no 0, Chinelo 6224. Aí eu estava escutando de novo o cotejamento. Saí da Momo, transição frote, o gol no 604. Nada, obrigado. No 3, Decolado agora 58, controle 20.8, bom voo. 208, obrigado. Oi, rotando 3305. Já pronto para o pushback? Afirmativo, pronto, cópia também, autorização. Usado pushback, acionamento minha dúvida, aguardando para a cópia 3305. Pushback, acionamento, aguarda a cópia, então 3305. M224, bem-vindo, solo agora 00, direita, ataque na minha escuta, Alfa Repórter em Brasiliette. Gente, direita na sua opção, ative o táxi de Alfa, reportarei em Brasiliette, na minha 224. 5, pronto, cópia. Cópia, para 330. Recife, melhor do mundo, 330, rota pelo I-58, decolando 0, curva esquerda, subida Pucajamo. Transmissão Caju 5522, o código transponder, controle opera 120.8. Eu poderia aguardar mais 3 minutinhos para passar novamente a autorização por 3305. Afirmativo, reporte então contra o direção 3305. Obrigado. 1074 para cópia. 1074 para cópia. Guarulhos 360, rota conforme plano, trilha, pisolonomia, Bravo até Zulu, decola pista no zero, com curva direita, no perfil da Dael, Leda, Foz, Leda, voa bridge, anta 70 via. 5521, no código transponder, controle opera 120.8. Obrigado, 360, Guarulhos, trilha, pisolonomia, Bravo até Zulu, decola pista no zero, curva à direita, no perfil Dael, Leda, Foz, Leda, anta 5521, responde 208, controle 1, 204. Portão 2, chame quando para o posicionar. Formaremos 204. 4235 na escuta. Da torre. Só um minuto, 5, 4, 5, 5.